escura rouba, toma minha visão. Quando não destrói, arrasta a solidão. Meu transitar é duro, vem como uma dor. Envolve o dia a dia, o coração quase parou. Eu levantei na madrugada, não aguentava mais. Os olhos não fechavam, chorava demais. Comecei a ver, olhei para o relógio, de repente vi um novo amanhecer, um novo amanhecer, um novo amanhecer. Aquilo tudo na minha vida acontecia, vem um novo sentimento. E o sol nascia e queimava toda dor e sofrimento. Uma nova chance, a luz do dia a dia trouxe pra mim. Não importa o que se foi, de novo dia a dia veio a surgir. Aí que eu percebi que precisava sentir algo diferente. Acho que eu venho agora, quero sentir algo diferente. Hoje acordei decidido a sentir algo diferente. Ontem à noite eu fui dormir sem ter o que fazer. Caminhei tanto o dia inteiro até anoitecer. Sem querer viver, sem querer saber o que tinha acontecido. Noite tomou o meu sol, embriagou meu sorriso. E percebi que com alguém estava a caminhar. Desilusão e solidão estavam a me esperar. Mas a tristeza passo a passo foi me abandonando. A luz tomou minha voz, eu vou cantando. Aquilo tudo na minha vida acontecia.